Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é sábado, dia 10 de setembro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que tem como primordial objetivo trazer-lhe músicas instrumentais. Ora, desde a passada semana que iniciamos uma espécie de top, digamos assim, ainda que sem lugares definidos, das melhores músicas instrumentais de todos os tempos. Hoje nós vamos começar com um tema aqui ao vivo de Stephanie Grappelli. Aliás, Stephanie Grappelli, se não está correto. O tema chama-se Tears e foi então interpretado ao vivo. É o primeiro tema que vamos ouvir. É um tema diferente porque é tocado ao vivo, portanto tem as suas particularidades, as suas especificidades. Ainda assim, é um tema que eu acho que está muito bem conseguido, sobretudo, e aí é uma vantagem, sobretudo por ser ao vivo. Mas não é o único, nós hoje vamos ter mais 5 temas. Haverá sempre um outro que irá acompanhar, ou seja, haverão sempre dois que se vão acompanhar mutuamente. O segundo dá pelo nome de Dancing Shadows e é de Armic. Ora, são então os dois nomes que vamos ouvir para abrir mais uma edição da Nota 7 para esta tarde de sábado, dia 10 de setembro de 2011. Thank you. Thank you. Seguem-se agora mais dois nomes bem conhecidos no mundo da música instrumental. Fausto Papetti, que já aqui tocou na passada semana, e os The Shadows, aliás, que se não estou em erro também tocaram na passada semana. Mas não com Sleeping Shores, nem com The Apache. Ora, precisamente os dois temas que vamos ouvir agora, este segundo especialmente é um clássico da música instrumental, tal como são muitos dos temas dos The Shadows, e esta inconfundível guitarra elétrica que aqui vamos escutar. Mas antes, há Fausto Papetti para ouvir nesta edição do programa Nota 7, para a tarde de 10 de setembro de 2011. Thank you. Chegamos, estimados ouvintes, ao final de mais uma edição do programa Nota 7. Vou trazer-lhe agora os últimos dois temas instrumentais da edição de hoje. O primeiro é um tema lindíssimo de Francis Goya, o guitarrista que nos traz um Classical Dream. Vamos também ficar com o tema Can Can, uma versão bem dançável da japonesa Vanessa Mai, a violinista que se caracteriza sobretudo pelo seu violino eletrónico. Era assim um violino e tem as suas complexidades ao ser tocado. Ora, são então os dois temas que vão fechar esta edição do programa Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me com a promessa de que, salvo algum imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos amanhã por volta das 12 horas e 30 minutos. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Até amanhã! One, two, three, four.